O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo Especial de Atuação de Combate ao Crime Organizado em Varginha, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28 de fevereiro, a Operação Algoz, motivada por um homicídio cometido no final de 2017. Visando a intimidação coletiva, integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, sequestraram e mataram, com requintes de crueldade, um membro da organização criminosa Comando Vermelho. Logo após o assassinato, motivado por disputas por pontos de tráfico de drogas em Eloy Mendes, iniciou-se uma investigação sobre o crime e o tráfico de drogas na região, comandado pelo PCC. Durante a apuração, foram realizadas 4 prisões em flagrante e apreendidos quase 65 quilos de maconha e 160 pedras de crack. Em razão do homicídio, 3 pessoas foram denunciadas e um menor representado. 12 pessoas foram denunciadas pela prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa, assim como 3 menores foram representados pela prática de atos infracionais. O promotor de justiça, Igor Serrano, faz um balanço da operação. O Ministério Público de Minas Gerais, por seu Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Núcleo de Varginha, cumpriu na manhã de hoje, dia 28 de fevereiro de 2018, 14 mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão e um mandado de busca e apreensão de menor infrator na comarca de Eloy Mendes. Segundo apurado, no final do ano de 2017, integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, visando a intimidação coletiva, sequestraram e mataram com requintes de crueldade, consistente em decapitação, em razão de disputas por pontos de vendas de drogas, um rival da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho. Em razão disso, iniciou-se uma investigação acerca do homicídio e também do tráfico de drogas desenvolvido na localidade por uma célula do PCC. Durante a apuração, que durou aproximadamente 4 meses, foram realizadas 4 prisões em flagrante, com apreensão de 64,5 kg de maconha e 160 pedras de crack. Em razão do homicídio, 3 pessoas foram denunciadas e um menor representado. 12 pessoas foram denunciadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. E 3 menores foram representados pela prática de atos infracionais análogos a tais delitos. No total, portanto, hoje, foram cumpridos 27 mandados e também ocorreu na data de hoje a apreensão de mais drogas, especificamente 41 pedras de crack. Participaram desta operação 80 policiais militares, um policial civil, 3 promotores de justiça. Foram empenhadas 25 viaturas e uma aeronave. A operação de hoje recebeu o nome de Operação Algoz, em razão da forma com que foi executado o homicídio que causou a deflagração da investigação. Com isso, o Ministério Público espera ter desarticulado, como de fato desarticulou, uma célula dessa organização criminosa que atuava na cidade de Eloy Mendes, sul do estado de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.